Hoje é dia de beijar. Faça tudo o que quiser comigo. Mexendo comigo, mexendo comigo. Chega mais. Chega bem perto de mim. Você tem essa coragem toda? Coragem toda. Isso não é coisa de menino, não. Isso é uma brincadeira de criança.